没有学过去。Guarulhos, a Guarda de Copa, justo no 008. Positivo, sente a subida da província da Gole? Então ligou no 643, boa noite. Passou 200, tem uma centena. O nível solicitado, total? Inicialmente o 360. Ele desça para 2000 na chegada da Bonf e algum ajuste no 008. 2000 na Bonf e 1008 ou no 643. Autorizado e IRS, informe estabilizado no mesmo, ou no 643. Informarei. Autorizado para Guarulhos 360, nível na Perusk 58, decola com curva à direita, saída Gola e transição Gonza. Acione o código 5567 e o controle 19.35. Autorizado Guarulhos, compasso plano 360, Perusk 58. Decolada 10, curva direita, aciona 5567, controle 19.35.74. Ativo, Perusk 58, aerovia, código 5567, chame para o push, o chave está autorizado, puxa acionar, chame o táxi. Está autorizado, vamos chamar para o táxi, ativado. Total 9882, para copiar. Siga na escuta. Autorizado para Guarulhos, nível 340, que é negativo 360, pela Perusk 58. Decola curva direita, saída Gola e transição Gonza, aciona 5005 e o controle 19.35. Você conforme 340, negativo 360, Perusk 58 com curva direita após a decolagem. Gola e Gonza é a subida, 5005 transponder 19.35, controle de saída, o total 9982. Correto, chame para o puxa acionar. Chamaremos para o puxa pega acionamento. 178, essa identificação, chega da mar, isso é para 3 mil pés, ajuste no 008. Avisado, Duna, 3178. Para o táxi, o voo Luna 074, nós temos 113 a bordo, por 24 horas e 10, São Fernando, Galeão. O táxi à direita é 103 a bordo. 113, 113. Incente, chame pronto para decolagem no ponto de espera. Vai chamar pronto, ponto de espera voo 104. Elevador total 9982. 9982, possível. Aeropuxo, encerramento. Autorizado no TAC 3, chame para o TAC. Botaremos para o TAC. Manutenção na escuta. Autorizado, alinhada e decolar, vento 060 graus, 5 nós, 7 4. Autorizado, alinhada e decolar, tá confirmado para mim, o controle é 1935, agora você vai. 1935. Ok, obrigado. Só autorizado, alinhada e decolar, eu quero ter um zero. Localizar 2000 PS, posto localizador da 3178. 2000, vai reportar o localizador da 3178. 1643, autorizado ILS, informe no localizador. Trabalhando no localizador, 1643. Quatro decola aos 30, controle 19 decimal 35. 1935, muito obrigado, tenha uma boa noite. Show. Boa noite, sendo identificação, autorizado chegar a Mari para 2000 pés. Ajuste o altímetro 008, reporte localizador. Mari 2000 autorizado, reporte localizador no 89. Controle, Salvador é o gol, 1074 decolou. Na sua escuta, Gole Gonza. Gol 1074, contato radar vigilante, super nível 360. Subindo para 360, Gol no 074. local 9982 para táxi 3 a bordo, 3 horas mais 50 minutos, se altera na Galeão. Positivo. Gente, passando 3 mil pés, complete o LS, eu me torno no 8 decimal meia dúzia. Chamarei, é no 843. Com 843? Com 843? O 643, prossiga. 643, chegou, a gente ficou um pouquinho alto. Autoriza fazer um 360 na posição? Negativo. Devido a sequenciamento, estabiliza na proa 210, voo 643. Positivo, 210, voo 643. Positivo, tem um tráfego da sua retaguarda aí, 7 milhas do LS. Vamos ver o será atrás do tráfego, ok? Vai subir para 2 mil pés no FIGO, no 643? Negativo, mantenha 2 mil pés, direita para 270, gol no 643. Direita 270, 643. Direito autorizado ILS. Vai reportar esse autorizado, 3172. Devido a um... Autorizado, aliás, decolagem, vento 060 graus, 8 nós total. Autorizado, aliás, decolagem total. Autorizando 78, está precisando localizador. 3178, 3 milhas do externo, complete o lente, me torre Salvador, 18, decimal 6 a 12. 86, boa noite. Controle Salvador, 3, 170. 3170, boa sua identificação, autorizado de chegada a Mares, esse para o nível 050. Descida para 050, a Mares, 3, 070. 360, limite agora o localizador. Direita 360, limite localizador, não 64. Chame centro Recife, frequência 128, decimal 8. 128, gol no 643, para o localizador direita para 070. Direita 070, 643. 1935, bom trabalho. 3178, cheque o trem de pouso, vento 080 graus, 109. Baixado travado, 3178. Controle, boa noite, Totão 9982. Boa noite, Totão 9982. Contato radar vigilância, super nível 340. Saiu da Gole, transição Gonza. Gole, Gonza 340, Totão. Utilizando o Flyer 370. Affirmative, airport, Tipo 158. Roger, stand by to copy your ATC clearance for 17158. Stand by, port, Tipo 158. Utilizando o localizador, Fono 643. Está 3 milhas do stand. Complete GLS, chame em Torre Salvador, 1 no 8, decimal 6 dúzia. 18, 6 dúzia. Obrigado, 643. Obrigado, quero decolar. Obrigado. Salvador, agora 643. 43, possível. Boa noite, senhor. Agora sim, a 1 milha e meio do stand. Ok, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando. Já 3170, desce para 2000 pés, ajuste 1008, reporte no localizador. Poderia confirmar a extensão para o 3170? 3170, reautorizado para 2000 pés, ajuste altímetro no 008, informe no localizador. Mostrará no localizador, mas 3100, é, 3100. Táxi Alfa e Índia, portão 1 na minha escuta. Alfa e Uno 643, livre pouso, cheque o trem, vento 050 graus, 5 lojas. Poxa, tá livre pouso na 10, Uno 643, trem tá checado. Sim. 4-1 solo aos 4-1, direita, táxi Alfa e Juliette, portão 9, na minha escuta. Alfa, Juliette, chapéu 9, 16, 4... 99, corrijo total 9882. Chame Centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. 288, alterna 264, 9882, bom trabalho. Obrigado, boa viagem. Hotel Kilo, prossiga agora. Informação Bravo, vou andar de aeroestapo no instrumento para Petrolina. Ok, 80 Petrolina, decola da 17 ou 0? 17. Ok, sente, chame para o acionamento. Para o acionamento, vamos escutar aquilo. Autorizado a acionar, guarde cópia. Vai acionar e chamar para o táxi, vou transportar aquilo. Obrigado, 62. LS 1896. Eu também, uma medida externa, chame Torre Salvador 118, decimal 612. 18-6-1896. Torre Salvador 1896, marcador no ILS, baixou e travou. Cheque o trem de pouso, vento 060 graus, 5 nós. Baixou e travou, confirma o vento? Vento 050 graus, 5 nós.